Bem-vindo ao Sistema de Sucesso OK no ShockMax.com. Welcome to the class. Bem-vindo ao Sistema de Sucesso OK. É um grande prazer poder trabalhar contigo. Vejo esta oportunidade como um imenso privilégio. Que Deus te abençoe e ilumine a sua mente para aproveitar estas informações ao máximo. O que você precisa fazer? Para que haja o melhor aproveitamento, quero que você simplesmente relaxe e concentre naquilo que estará aprendendo. É muito importante que você deixe de lado as suas preocupações e esqueça os seus problemas. Mantenha uma mente aberta, pois creio que você será surpreendido com aquilo que está prestes a aprender. O que é que você está prestes a aprender? Tudo que você aprenderá sobre este sistema é fundamentado nos princípios da pedagogia e psicologia humana e tem sido confirmado através das experiências e resultados obtidos na sala de aula pelos nossos melhores alunos. Algumas das coisas que você aprenderá serão: o que é a fórmula científica de sucesso e por que é importante para o seu sucesso? Por que o princípio dos 90% é importante não somente para aprender inglês, mas alcançar as suas metas em qualquer área da sua vida? Uma ferramenta poderosa que te ajudará a aplicar o princípio dos 90% e realizar o seu sonho de aprender inglês. Quais são os 4 passos essenciais para aprender a falar inglês fluentemente? Como aproveitar os recursos abundantes ao seu redor que talvez nunca tenha percebido antes? 2 formas gratuitas de obter material para estudar. Descubra como os melhores alunos aprenderam a comunicar no idioma. Qual é a sua tarefa como aluno? Você deve ler este livro e logo em seguida começar a aplicar estes princípios em sua vida o mais rápido possível. Reforce a sua decisão de aprender inglês com as suas ações e assim o seu sonho começará a se concretizar. Você sabia que a única diferença entre alguém que já aprendeu a falar inglês e alguém que nunca aprendeu é aquilo que acreditaram ser possível e não ser possível? Apenas isso. Você sabe que aprender inglês é possível. Se não, não estaria fazendo este curso. Agora, a única diferença entre você e alguém que já aprendeu a falar inglês é aquilo que vocês já fizeram, as ações que aquela pessoa já fez para aprender inglês e aquilo que você ainda não fez, o que até agora talvez estava fazendo de errado. Este curso revela os segredos dos alunos que atingiram sucesso. Organizamos essas informações num sistema que qualquer pessoa pode seguir para obter os mesmos resultados. Basta apenas segui-los passo a passo para fazer parte do grupo elite de pessoas que já aprenderam a falar inglês. Você pode aprender inglês. Você é capaz, sim, de aprender um novo idioma como o inglês. Você tem todas as habilidades necessárias. Se não, você não teria aprendido a falar português. Mas você aprendeu e, da mesma forma, aprenderá a falar inglês. Para ouvir o restante desse clipe, acesse nosso site, choquemax.com.